pode crer. Eu tô bem, eu... Bom, olá, Franca. Muito boa noite pra quem tá ouvindo na quarta-feira esse programa Lixeirinha, que já tá na edição de número 51. Veja só. Tá boa. Tá boa. É verdade. Essa pode ser uma edição temática. Tipo, uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Se bem que não é uma boa ideia, a gente não especificou nada, né? É, ninguém tudo... sabe o que é isso. Sim, fica tudo nas entrelinhas. E muito boa tarde pra quem tá ouvindo na reprise aos domingos às 4 horas da tarde. Meu nome é Lorde Tuizo Vega. Meu nome é Voz. Cada voz que encanta suas vísceras, né? Seu âmago inconformado. É vísceras inconformadas. É, essas vísceras inconfortáveis. Seu cerne, né? Seu bojo. Bom, é, não vamos ficar procurando o adjetivo pra isso ou aquilo, não. Senão a gente já não tem muito tempo pra nada, né? Apesar que muita gente diz que a gente fala pouco e toca muita música. Tô brincando isso. Ninguém nunca falou. Na verdade, falam o contrário, né? É verdade. Não confirma. E aqui no programa de Cheirinho você pode ter certeza absoluta que existe o botão não curtir. Bom, semana passada a gente falou das Olimpíadas e semana retrasada de uma outra coisa que eu não lembro qual foi. Assim, então a gente tem feito programas temáticos. Aliás, você tem alguma sugestão pra gente ouvir aqui no fundo? Não. Não? Não veio nada na cabeça. Dia dos Pais, né? A gente coloca, sei lá, Fábio Júnior, assim. Então a gente tá ouvindo de fundo Fábio Júnior. Os teus passos você fez segredo. Pai. Em homenagem ao Dia dos Papais, abração pro meu pai. Que é um ouvinte assíduo, né? Assim, quer deixar algum recado pro teu pai? Não, meu pai jamais vai ouvir. Sim, um abração então pro meu sogro, que não vai estar ouvindo. E pra quem pretende ser pai um dia, enfim. De hoje, que seria a quarta, não é a reprise, né? Uhum. Que é o. E esse programa dia... é ao vivo, diga-se de passagem. Pois é, ao vivaço. Ao vivaço. E ontem foi aniversário do Caetano Veloso, 70 anos de idade. 70 anos de idade? Tá bem velho, né? Não, não parece, mas... Não, não parece. Ele é bem conservado até. É, bonitão, né? É bem bonito. Voltando aos pais. É, sim, voltando aos pais. Como vocês devem ter percebido, a gente decide as coisas em cima da hora, como foi o caso da... Uma boa ideia. E a gente daí teve a ideia de fazer o programa temático aos papais. E, portanto, a gente não preparou nada. Mas... Por outro lado, um amigo meu me mandou... eu vou voltar um pouquinho antes de anunciar o que a gente vai ouvir agora. Eu tava falando que a tua presença no programa fez com que, tipo, houvesse um equilíbrio. Porque é justamente por isso. Eu sempre toquei artistas independentes aqui no programa. O programa sempre foi eclético, já rolou metal, já rolou samba, pagode, bossa nova, rock and roll, até funk carioca, música infantil, etc, etc, etc. Bom, então voltando um pouquinho ao que eu tava dizendo ali atrás, rolou um equilíbrio. O foco... Eu não tô conseguindo me concentrar. Por quê? Porque sua barriga tá falando muito. É, minha barriga... É bem falante mesmo. Então, não posso ficar aqui. Será que ela pode apresentar o programa no nosso lugar? Depois que começou a ter uma voz fantasma no programa, que é, na verdade, uma esquizofrenia do Twizin. Tipo, eu sou uma voz imaginária. Seja lá quem for Twizin. Ah. É, você não fala que você é o Twizin. O famigerado, é. Eu sou uma amiga imaginária do Twizin, na verdade. Sim, é verdade. É uma amiga imaginária que é coisa, tudo coisa da minha cabeça. Exatamente. Então depois que essa voz misteriosa, fantasma, começou a perturbar a tua cabeça... Fantasmagórica. Fantasmagórica. E surgiu no programa... Você ia dizendo que mudou e não sei o quê. Porque... Ah, é isso. Porque você conhece muita coisa, tá bem antenada no que rola por aí. E eu também tô, né? Porém, o meu patamar talvez seja o mesmo desses artistas independentes, entendeu? Então eu posso meio que passar por um marqueteiro aqui às vezes. E eu sempre, no caso desse programa, desse bloco agora, por exemplo, eu sempre tô... Desculpa, eu te cortei? Não. Ah, tá. Eu sempre tô tocando coisas que tem a ver comigo, entendeu? Por exemplo, o Mark Whitestone, que é um amigão, baterista do Dead Rocks, a melhor banda de surf music do Brasil. Se você procurar aí no YouTube, você vai achar eles. Bom, a gente sempre tá trocando coisas. Eu mando coisas pra ele, ele manda coisas, assim. E eu já gravei um cover de uma música da banda Dead Rocks, que é a banda dele. E mandei pra ele, ele gostou muito, mas por um triz que essa música não foi parar num disco dele, produzido pelo Jack Endino, veja só. O cara que produziu lá os Nirvana, Soundgarden. E ele sempre me manda coisas também. E o que eu vou tocar aqui é um projeto dele que ele gravou em 2001, chamado Six Drugs. E eu achei bem interessante. É, então eu vou fazer esse bloco especial voltado pra isso aí. Tá, né? Voltando. A tua participação dá uma equilibrada no programa. Faz o programa ter uma síntese. Então, tipo, essa é a minha proposta. É muito porra louca, por um lado, muito livre, né? A tua já é mais... você tem o que dizer. Eu já não sei o que dizer quando eu faço parte da coisa. Você tá entendendo? Uhum. Mas o legal é que você me aterriza, entendeu? Segura a cordinha e me puxa. Tipo, ó, volta aqui, porque a gente tá nesse plano. E ao mesmo tempo, eu te levanto. Então a gente chega num nível comum. E é isso que eu queria dizer. Que é, tua participação no programa acrescenta. Não, que fofinho. Fiquei emocionada. Oh. Ok, então vamos ouvir aí. Six Drugs. Ele me mandou 6 músicas aqui. E a gente ouve que der tempo de ouvir. Tem alguma coisa a acrescentar? Não. Sou muito broxante, né? Não, não é nada broxante. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Não sai daí. Thank you. Música.